la, la, la, la, la. A noite vai ser boa. Boa. Tudo vai rolar. Vai rolar. Há de certo que as pessoas querem se conhecer. Uma festa genial. E todo o Brasil.